vestidos de vestes reais, assentado num trono de glória. Seu séquito enchia o templo, e os serafins que voavam clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E neste lugar só tem vitória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E neste lugar só tem vitória. E o serafim voou, desceu e me tocou. Tocou os meus lábios com brasas de fogo. Eu não conseguia mais me conter, vendo a glória de Deus me envolver. E o rio de fogo saiu do seu trono, com chamas de fogo e rodas de fogo. Se movimentavam de um lado pro outro, e milhões de anjos adoravam. Deixou o céu só pra nos visitar. Essa igreja está cheia da sua.